Bem-vindos ao Prolecast, um podcast de história voltado para estudantes secundaristas, curiosos em história, professores da educação básica e afins. A proposta do Prolecast é apresentar conteúdos escolares divididos em blocos de história geral, história local e conceitos históricos. Esse é o bloco de história geral, no qual abordaremos história do Brasil e história do mundo dentro dos conteúdos escolares. Sejam muito bem-vindos e bom proveito. No bloco de hoje sobre história geral e escola, nós vamos abordar os povos indígenas aqui do Brasil, num recorte de tempo do período pré-colonial, ou seja, antes da chegada do homem branco europeu. E eu faço um recorte geográfico em torno dos indígenas do Brasil, porque em toda a América nós temos um conjunto de populações muito variadas e grandiosas, entre eles os Incas no Peru, os Maias na região de Honduras, Guatemala, e os Aztecas no México, fora os indígenas da América do Norte, como Sioux, Cherokee e Cheyenne. Porém, antes de abordarmos a questão das nações indígenas daqui, vale muito uma discussão historiográfica, ou seja, uma discussão da ciência da história, para a gente pensar um pouquinho de como a ciência olhou essa questão indígena por boa parte da história do Brasil. Para isso, eu vou recorrer ao livro Mato, Palhoça e Pilão, do Ademir Fiabani, um livro da expressão popular. É no final da década de 1920 e começo dos anos 30 que vamos começar a ter uma discussão a respeito da questão, agora falando na abordagem de um quilombo, né, dos quilombos, em uma perspectiva crítica, ou seja, que os reconhece mais do que o olhar da história oficial como inimigos do Estado ou qualquer outro tipo de abordagem negacionista dessa história de resistência. A história do Brasil, ela é marcada por uma profundidade muito grande em relação ao que a gente chama da ciência do positivismo. Uma ciência que não tem preocupação com a questão social no seu sentido de reconhecer classes populares, minorias sociais, como agentes da história. É aí que entra o francês Benjamin Perret, um marxista, ou seja, aquele que seguirá como método científico os trabalhos de Marx e Engels, e que reconhecem a classe trabalhadora, bem como as variações de grupos étnicos, gêneros, sexualidades e afins, como agentes atuantes dos processos dialéticos, ou seja, transformando a história. Não são só meros agentes passivos existindo, nascendo, procriando e morrendo, enquanto reis, rainhas e as classes dominantes fazem a história acontecer. Perret traz um salto de qualidade muito grande nas pesquisas, porque ele justamente é o primeiro a identificar a luta dos quilombos como uma luta de classes, ou seja, uma resistência muito forte entre negros, índios e caboclos em relação ao regime de escravidão. Vejam que desde os anos de 1650, 60, existe produção de documentação colocando esses grupos quilombolas, indígenas, negros e afins como um processo dos selvagens resistindo a uma civilização, a um cristianismo pueril que traria glória, chicotes no lombo, óbvio, fome e miséria, mas essa parte ninguém vai querer admitir. Né, eles não iam admitir nesse período, e há quem até hoje tente revisionar isso, ou seja, negar essa parte da história, e enaltecer a repressão dos quilombos, esmagá-los, elogiar feitos gloriosos daqueles que enfrentavam e destruíam essas comunidades. Gente, os quilombos nada mais eram do que famílias que fugiam da escravidão, grupos de amigos que podiam variar de 4 a 8 pessoas. Salvo o caso muito específico do Quilombo dos Palmares, que ganhou uma característica gigantesca, quase um outro estado dentro do país, em geral, os quilombos nada mais eram do que pequenas comunidades familiares que estavam justamente buscando fugir desse sistema de escravidão e desenvolver no meio do mato, abrindo esse espaço para a agricultura e para outras formas, sem ter ferramenta, sem ter recurso necessário. Ninguém se metia no quilombo por uma mera diversão. Então é importante a gente destacar esse trabalho historiográfico nesse primeiro nível, de pensar como a resistência indígena tardou para ser reconhecida aqui no Brasil, e quando ela começa a ser reconhecida, numa perspectiva de luta, ela começa a ser feita por um francês. Depois vai vir o Clóvis Moura, né, um historiador negro brasileiro fantástico, uma referência muito importante do meu trabalho, o próprio Jacob Gorender, que é um dos historiadores base desse áudio aqui, desse podcast. Mas isso pelos anos 50, 60, 70. Até essa geração, até esse pessoal dos anos 50 e 60, a gente praticamente só tinha produzido história olhando o olhar do branco conquistador. E isso é um dos motivos pelos quais a nossa sociedade tem uma dificuldade tremenda em entender as questões culturais distintas, sobretudo indígenas. Daí essa história que sua tia, seu avô ou algum parente deve falar que no Mato Grosso eles estão na estrada roubando ouro, né, invadindo a terra dos pobres ruralistas que nada mais são do que latifundiários, e daí a importância de ouvir o primeiro podcast que a gente fez, o Palavras-Chave, justamente para entender o que é um latifúndio de fato e o quão é muito violenta e criminosa essa apropriação de terra como ela é feita. E às vezes até incorrendo no risco de ferir a própria legalidade, os direitos sociais das pessoas, direitos básicos. Uma outra visão muito forte na literatura brasileira sobre o indígena é o mito do bom selvagem. Isso é muito influente em obras de novela, cinema brasileiro, mas o seu caminho original ele está nos campos da literatura, na construção dos mitos nacionais durante o período de República aqui. Isso por volta dos anos de 1890, 1900, 1910, começa a fortalecer muito, muito intensamente essa figura do indígena no seu sentido ingênuo, puro, imaculado, um ser sem mínima capacidade de transformação, escolhas e contradições. O bem, o mal, as guerras, esses conflitos que são marcas da existência humana nas suas relações com o tempo, com o espaço, com as suas formas de organização. Isso era ceifado da figura do indígena, então ficou essa imagem do indígena como um ser bobo na floresta, amiguinho da onça, que vocês vão ver muito presentes também nas histórias em quadrinhos, sobretudo de Turma da Mônica e afins, assim, pensando num público mais infanto-juvenil, e que também alguns até adultos cresceram passando um pouco por esse material. Quando a gente aparece nos lugares, assim, seja na universidade, seja em algum outro trabalho, as pessoas se admiram, olha, tem um índio aqui trabalhando, olha, tem um índio aqui na universidade, que eu fui junto com vários artistas, né, para entregar documento na Câmara e no Senado. Eu estar ali para eles era assim como que fosse uma outra criatura, sabe? De outro mundo. E aí uma dessas atrizes chegou para mim e perguntou: me conta uma coisa, você ainda mora na tribo? A civilização já chegou lá? E eu fiquei, não sei o que você chama de civilização, né? Vamos ter que discutir o conceito primeiro. Em 2019, um trabalho na escola Ana Cuevas, de Salto de Pirapora, justamente nós fizemos um levantamento de memória de como eram analisados os mitos indígenas no espaço escolar, lá da educação infantil até o sexto ano, que era onde eu estava trabalhando com ele. E lá estava presente o Curupira, o menininho ingênuo, do pezinho virado para trás, muitas vezes retratado como um branco ruivo, o Saci, um menininho negro, simpático. E não, a gente está falando de figuras de guardiões da floresta, a gente está falando de seres de crenças espirituais, a gente está falando de seres muito poderosos. Então toda essa narrativa pueril, ingênua, aparece também manifesta nos próprios processos educacionais que acabam passando aí pelos estudantes, né? Vocês acabam tendo essa formação muito grande. Reforçando nada mais do que esse mito do bom selvagem, que tem uma raiz lá na Revolução Francesa do Rousseau e que foi muito corrompida aqui no Brasil da forma como os grupos políticos, sociais e filosóficos trabalham. Vejam que são muito tardias algumas questões a respeito da cultura negra indígena aqui no Brasil. É só em 2008, no governo Lula, assinado pelo então ministro da Educação, Fernando Haddad, fica instituído como obrigatório o ensino das questões africanas, negras e indígenas no ensino de história aqui no Brasil. Ou seja, se em 2008 entrou a lei, até a gente formar pesquisadores, valorizar, socializar pesquisas, né, a gente consegue imaginar que boa parte dos professores da educação básica foram começar a ter acesso quase uma década depois. Né? Pode pôr aí 2016, 2018, a gente tem mais forte essa formação. Isso eu estou falando de formação de professores, consequentemente afeta os alunos da rede pública e particular, é claro. Outro conceito bastante importante para a gente começar a pensar, para iniciar esse trabalho com vocês, são os conceitos de integrado e não integrado. As etnias e as nações indígenas que nós consideramos integradas são aquelas que aceitam seguir os nossos códigos civis, penais, os nossos ritos jurídicos e os nossos valores em relação aos direitos humanos e afins, e dessa forma acabam pertencendo, compondo base da nossa sociedade. Daí, retomando aquela fala da tia Mercedes, assim, na reunião da família, índia pode usar calça jeans? Sim, pode. Primeiro que a gente não está falando de povos parados no tempo. Essas transformações culturais, sociais, elas acontecem, tá? Cultura não é um conceito estático, parado. Mas isso é para um próximo episódio do Palavras-Chave. De toda forma, acaba acontecendo que esses indígenas, eles compõem os grupos integrados. Daí você vai encontrar eles tocando desde bandas de heavy metal até produzindo pesquisa no ensino superior brasileiro, concorrendo a cargos públicos como políticos. Entre eles, acho que a Sônia Guajajara, que concorreu à vice-presidência da República na chapa do Guilherme Boulos, do PSOL, é um exemplo clássico disso, entre outros que acabam sendo eleitos em outras cidades aí como vereadores, até ocupando espaços como, por exemplo, integrantes de sindicatos. As regiões do norte e centro-oeste do país mesmo, o sindicato de professores tem uma presença indígena muito forte, muito marcante. E ele pode morar perfeitamente na comunidade indígena dele, bem como as pessoas aqui do interior, por exemplo, moram nesses bairros que têm características familiares, sabe? Tipo, a família racha um terreno e vai ali, tipo, construindo as casas dos tios, tias. Isso é tão comum, mas quando se trata da questão indígena, parece que tem uma aquela maldade que volta nos processos, né, colonizadores, toda aquela discussão historiográfica que a gente já fez, ela sobrepõe daí a imagem do bom selvagem, porque daí já não é mais conveniente também, né, pensar o indígena como um ser puro, pueril, no mato, porque esse indígena, ele já causa o desconforto às vistas dessas pessoas que estão reproduzindo esse viés. Então, tem esse fator também aí que gera essa discussão em cima dos integrados. E aí você deve estar se perguntando, e aí, professor, os não integrados são o quê, então? Esses estão sob a proteção da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que foi fundada em 1976. Eles cumprem um estatuto jurídico social muito diferente dos indígenas integrados. É o caso dessas aldeias que às vezes aparecem no Fantástico, na qual, tipo, alguma pessoa, algum pesquisador, enfim, encontrou um indígena nu no meio do mato com arco e flecha e não falava nossa língua e correu de volta para a floresta nessas gravações. O caso mais famoso recentemente foi nos Estados Unidos, que um cara de igreja foi lá pregar e eles mataram, porque eles moram numa ilha isolados, né, o caso desse nos Estados Unidos, e há um reconhecimento do governo de que aquele lugar não é para ir, que eles não querem e que existe um acordo, né, histórico, de respeitar aquele espaço. E aí o cara não respeitou e foi levar a palavra de Jesus e acabou sendo assassinado, né? Até porque a própria presunção de levar lá a palavra do que ele acredita sobre o que eles acreditam também já é uma questão bem complexa aí pra gente estar refletindo. E até por isso mesmo, a lei garante a eles um espaço de preservação ambiental muito forte. Eles ficam normalmente em reservas, em áreas do estado, e lá ficam protegidos. Podem possuir algum contato mais ríspido, assim, às vezes até com a própria FUNAI, ou até mesmo nem com a própria FUNAI eles têm contato. Cabe a ela fazer esse mapeamento, né, dessas regiões e impedir o contato das pessoas não indígenas com eles. Mas isso daí, existe sim algumas etnias que nem a própria FUNAI chega a sentar, entrar lá naquele território, fazer negociação, ajudar, levar coisa, enfim. Isso acontece. Eu estou citando o caso brasileiro, mas como eu comentei recentemente, aí, o caso dos Estados Unidos é outro exemplo de que isso acaba existindo, essa relação com alguma etnia que não tenha contato conosco. Esses são indígenas que a sua tia não vai chegar no almoço de família e falar: ah, tá usando calça jeans, tá pilotando helicóptero. Enquanto passa pano pro prefeito da cidade que emprega gente comissionada. Opa, detalhes. E para encerrar esse primeiro episódio, então, eu vou deixar mais uma outra informação para vocês. Em conversa com o historiador Gustavo Veloso, autor do livro Ociosos e Sedicionários, que foi publicado pela editora Intermeios da USP. Inclusive, esse livro eu vou deixar recomendado aos professores que estiverem ouvindo esse material. Ele foi premiado com o Prêmio de História Social, a melhor pesquisa, dissertação de mestrado, da língua portuguesa, produzida nesse período, acho que foi 2017, se não me engano, que o Gustavo, 2016, ganhou esse prêmio com esse trabalho dele. E ele analisa as populações indígenas e os tempos de trabalho nos campos do Piratininga no século XVII. Conversando com o Gustavo, justamente a respeito do termo índio, indígena e afins, de como eu trabalharia isso daí na minha própria pesquisa de mestrado, não era o meu objeto principal de pesquisa, mas eu passei um pouco por isso porque analisava a história de Sorocaba. Sorocaba, que foi fundada por Baltazar Fernandes, um bandeirante, um especialista em caçar indígenas do interior, e por isso saiu da São Paulo e foi vindo para a nossa região para caçar indígenas para vender como escravos. E ele, junto com seus escravos indígenas, sua família fundou a vila de Sorocaba. Daí, por passar por Sorocaba, acabei chegando nesse assunto. Meio perguntei a questão de qual termo seria adequado para usar, pensando em tempos históricos. E ele me alertou que o termo indígena só aparece no nosso vocabulário no século XIX. Portanto, até o século XIX era comum se referir ou como nativos, ou como índios de uma forma genérica, ou às vezes, quando reconhecido pelos próprios, o termo das nações às quais eles vinham. Porque justamente pela tradição da primeira parte desse material do podcast que a gente acabou discutindo, a historiografia, não existe essa preocupação em destacar o indígena pela sua característica cultural. Todo mundo chama aquele que vem de Portugal ou é descendente como português. O italiano, o francês. Mas na hora de se referir aos povos nativos, a gente coloca tudo num bloco, num guarda-chuva só, numa caixinha só, e joga o termo. É indígena. Índia a gente não usa porque é um termo inadequado, né? Um processo, a gente aprende isso na escola. E joga lá no indígena. Bom, isso nada mais é do que um idealismo, na verdade. Né? O correto seria chamar pela nação. Guarani, Guarani Bibiá, Guarani Kaiowá, Tupinambá, Tupiniquim, Tucano, Xerente, Xavante, que são as nações realmente nativas. De toda forma, entre os próprios indígenas havia esse tratamento, né? Mas entre os europeus, que com eles conviviam e tal, ficava o termo índio mesmo. Fica convencionado de que quando a gente não reconhece a etnia da pessoa, usar o termo indígena é o mais adequado. Mas é muito interessante a gente, do mesmo jeito que vocês olham direto para o meu sobrenome e perguntam se eu sou descendente de italiano, né? E eu não vejo problema em responder isso, e boa parte dos meus companheiros, amigos indígenas com quem eu convivo, também não veriam maior problema em responder, afinal, qual a sua etnia, né? Ele provavelmente vai responder com maior prazer. Até porque as práticas culturais, linguísticas, históricas dessas civilizações são completamente diferentes. Ninguém confunde os vikings com os samurais japoneses, sabe, do período feudal. Ninguém faz essa confusão, mas quando se trata dos indígenas existe esse apagamento histórico, né, das suas características culturais como se fosse um blocão só. Por isso mesmo é importante fazer esse destacamento dessa nossa primeira aula. Ela fica mais concentrada em discussões teóricas para a gente entrar depois aí na chegada do homem à América e alguns pontos levantados pela obra do Gustavo Veloso, né, que eu vou trabalhar muito forte com ela, para estar pensando nessas produções agrícolas, culturais, religiosas desses povos. Talvez alguns ainda se perguntem para que estudar essas questões, esses indígenas que estão no meio do nada e tal. Bom, o Brasil, ele é um dos países que mais mata lideranças sociais. Normalmente, essas lideranças de movimentos sociais populares, elas são mortas por ou figuras do Estado ou jagunços, pessoas que fazem esse serviço de milícia. né, para certos setores que se incomodam com essas lideranças. As lideranças indígenas, em 2019, bateram recorde do número de assassinatos. 27 foram o total de líderes indígenas assassinados por adversários políticos, por setores agrários, isso aqui só falando de Brasil, tá? Duas lideranças guajajaras, por exemplo, foram assassinadas no Maranhão. Então eu também deixo esse material em memória a esses que lutam, a esses que tentam transformar a estrutura de um país desigual, desacostumado com as construções políticas, sociais, populares. O nosso país tem uma tradição elitista muito grande, desconsidera aqueles que tentam buscar justiça. A gente fala muito de justiça, mas a justiça aqui, ao senso comum do cidadão, é só quando interessa a si, esse individualismo gritante. Então eu solidarizo e deixo para vocês essa reflexão do país que mais mata indígenas no mundo. Terminamos esse episódio com uma citação do cacique Babau, líder do povo Tupinambá na Bahia. O Brasil não deu chance nem ao índio e nem ao negro de ser senhor de sua própria história. Esse foi mais um episódio do Prolecast e o primeiro conteúdo de história geral. Até a próxima, pessoal!